Fabiano Tailandense, produzindo os melhores CDs em Tailândia. Sabes bem que esse amor não pode ser nada mais que uma fantasia. Espero que possa me entender. Apague as mensagens de texto quando eu te envio. Prefiro que guarde no peito sem deixar nenhum vestígio. Ai, ai, ai, teu número de telefone é um desconhecido. E só nos vemos à noite quando todos estão dormindo. Amor proibido. Quero tirar tua roupa, menina, e morder tua boca. Eu quero saber se ficando contigo amanhã estarás comigo. Amor proibido. Ai, ai, ai. Banda BNB, despertando emoções. Uma semana se passa, estás ausente, mas nadando contra a corrente. Espero que possa me surpreender. Os corações se desejam e se amam escondido. Eu já não aceito ser só teu amigo. Ai, ai, ai, teu número de telefone é um desconhecido. E só nos vemos à noite quando todos estão dormindo. Amor proibido. Quero tirar sua roupa, menina, e morder tua boca. Eu quero saber se ficando contigo amanhã estarás comigo. Amor proibido.